Grandes oportunidades não aparecem todo dia. Vestibular agendado 2018. Seja único, seja Unipam. 930M, Rádio Vitoriosa, Araguari, apresentou Chumbo Grosso. Daqui a pouco tem Gerson Oliveira com Manhã Vitoriosa. Vitoriosa, a maior rede de rádio do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Identificação. ZYL 229, 930 kHz, AM, Rádio Vitoriosa, Araguari, uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. A Rádio Vitoriosa está sempre com você, no frio ou no quente, no inverno ou no verão, todos os dias de sua vida. Hora certa, 9:09 em Araguari. Gerson de Oliveira e a mensagem do dia. A vida é o nosso bem mais precioso, sendo capaz de mudar o mundo, mas ao mesmo tempo é tão frágil, capaz de terminar num segundo. Todos os momentos em nossas vidas são mágicos e cabe a cada um de nós deixá-los mais marcantes ainda. Seja feliz e faça alguém feliz também. Estamos todos em busca de amor, amizade, paz, esperança, afeto, saúde, sonhos. Não importa, o que vale mesmo é ser feliz. Construir o futuro é dar as mãos para o presente. Sinta e viva feliz. 930M, Rádio Vitoriosa Araguari, apresenta Manhã Vitoriosa. Alô, alô, Araguari dos meus sonhos, orgulho de Minas Gerais. Nosso carinho, a nossa saudação para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet e pelos nossos aplicativos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Araguari, bom dia, região. Somos agradecidos pela preferência de todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 18. Completamos hoje 108. Faltam 257 dias para terminar o ano. Hoje é o dia da amizade. É o dia do livro espírita e também do livro infantil. A partir de agora, sua participação é a nossa satisfação. Até às 11 horas, um programa recheado de informações e variedades. WhatsApp Rádio Vitoriosa, 992-635577. Mande o seu recado. Aqui é só alegria. A turma já chegou, cada um no seu lugar, não é? Comigo no trabalho de sonoplastia, modulando o sonzão da Rádio Vitoriosa, o Cristian Melo. Bom dia de verdade, com paz, saúde e alegria. O povo não vive sem o rádio não vive sem o povo. Um nasceu para o outro. Bom dia! Titio Sérgio, eu adoro seu programa. Gerson de Oliveira está apresentando Manhã Vitoriosa. Gerson de Oliveira. Você está ouvindo Manhã Vitoriosa. Prestação de serviços, notícias, debates e entrevistas. Sempre com muita alegria e a sua participação.